Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Tá tudo bem contigo? Tudo. Eu só quero dar uma informação para os nossos ouvintes. É, aqueles que quiserem conhecer toda a nossa equipe, ver a foto de todos eles, é só entrar no nosso novo portal www.radioshowtime. Vocês vão ter todos os endereços, o endereço da rádio. Maravilha, e Rádio Showtime junto, obviamente, né? Sem nada. Rádio Showtime, tá. Cliquem lá. Você tem um home, notícias, colunas, nossa equipe sobre nós. Estás querendo atrair gente ou repelir gente sabendo que vai ter foto minha e foto do Renzo Moro? Não, atrair mais gente. E outra coisa, depois do programa, manda uma mensagem pelo WhatsApp pro Marcelo, que ele precisa te passar uma senha, porque nós vamos ter uma coluna agora e você vai escrever sobre cinema nessa coluna. Ah, tá. Pro Marcelo, tá. Pro Marcelo Tiberi. Você manda um toque pra ele que ele te manda a senha pra você poder entrar nas colunas e escrever sobre. Pra poder acessar por conta própria, entendi. Pra você poder entrar por conta própria, colocar lá alguma coisa sobre coluna sobre cinema. Escrever sobre polícia e justiça, o Desgualdo sobre investigação, o Renzo Mora sobre putaria. Sobre a vida bonita que ela era. Não, sobre putaria mesmo. A verdade é. É brincadeira que eu tento dar um pouquinho, eu tento, né, como é que fazer, florear um pouquinho, mas não precisa. Não, você florear, tenta dar credibilidade pro Renzo Moura, mas ele nunca vai ter, pô, não adianta. Ai, querido. Bom, seu convidado já está no ar e já deve estar apavorado com a gente aqui, viu? Tá, que honra. Gente, o nosso convidado de hoje é o Eduardo Schlösser. Ele é desenhista profissional, é ilustrador, nasceu em Sampa na década de 60, já morou em Guarulhos, Brasília, várias cidades do Brasil, mora atualmente em Pernambuco e basicamente sempre já foi um dos seres mais criativos que este que vos fala já conheceu. Ele criou um personagem chamado Zé Gatão, que é um ser antropomórfico, ou seja, é como se fosse um animal, mas com feições, com corpo humano, né? Um misto de lince e gato, que protagoniza desde a década de 90 várias aventuras violentas, com forte apelo erótico, mas sem nunca esquecer crítica social. Esse personagem, ele lançou nos álbuns Zé Gatão, A Cidade do Medo, Zé Gatão, Crônica do Tempo Perdido, Zé Gatão, Memento Mori e Zé Gatão, Daqui para a Eternidade. O Schlösser também foi responsável por 3 álbuns de anatomia, ilustrou 45 livros baseados, ilustrou livros sobre com contos, com histórias da literatura clássica brasileira. Obras, por exemplo, como O Alienista, Helena, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem versões feitas para, né, ampliar o público. Muita gente, né, principalmente pessoas assim mais jovens, tinha essa tendência de, ah, não, é muito tenso, babá. Então tiveram essa ideia genial de lançar vários desses livros ilustrados pelo Eduardo Schlösser. Eu sei que tem muita coisa para falar da vida dele e logo ele tem que entrar, porque eu não quero ficar aqui enrolando, mas de qualquer forma vou tentar só resumir um pouco mais. Ele elaborou também manuais de desenhos, como desenhar para aulas, tipo assim, manuais para iniciantes que querem entrar na área de desenho, 6 volumes disso. Em 2018 ele publicou, depois de 6 anos preparando esse material, junto do genial roteirista R.F. Luchetti, mestre da literatura pulp brasileira, um livro chamado A Vida e os Amores de Edgar Allan Poe, ou seja, sobre o grande escritor que basicamente revolucionou a literatura gótica mundial. Em 2019, ele publicou um álbum em quadrinho chamado O Bicho que Chegou à Feira, que é baseado na obra do jornalista e pesquisador Muniz Sodré, aquele baiano famosíssimo, pesquisa há anos sobre cultura brasileira e antropologia. Ele fez a arte junto de outros artistas. Então, agora, depois de toda essa intro gigantesca, por favor, já tem gente me escrevendo aqui, pô, deixa o cara falar, então eu vou dar as boas-vindas ao Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Graças a Deus, Marco. E você, como é que tá? Tudo bem, muito obrigado pelo teu tempo, tá, querido? Claro, claro, eu é que agradeço. Querido, a pronúncia do teu sobrenome seria Schlesser, né? Tá perfeito, você é uma das primeiras pessoas que consegue acertar de cara. Na verdade não foi de cara, eu treinei uns 15 minutos antes de falar contigo, tá? Fiquei repetindo. É engraçado esse negócio do nome aí, porque eu já me acostumei. É complicado mesmo, então, que a gente chama de Scholler, Scholeser, Schlöser. Aí eu já não ligo mais, chama como você achar mais fácil aí. Eu acho que fica mais fácil. É que eu tenho uns amigos também, obviamente, de origem alemã, aqui no Rio Grande do Sul, e eu perguntei para uns três assim, tinha um que os bisavós eram alemães, e ele, não tenho nem ideia, tu deve saber mais alemão do que eu, Marco. E daí os outros dois me ajudaram e eu fiquei treinando. Mas, de qualquer forma... Deixa eu falar uma coisa a respeito desse nome. É interessante pelo seguinte, se você olhar o meu aspecto, eu não sou loiro, não sou alto, não tenho olhos azuis, eu não tenho nada a ver com alemão. Na verdade, Schlösser, ele é o nome do meu avô, que ele não era alemão, ele era francês, é que ele era da região de Estrasburgo, e lá se fala até um dialeto, né? Claro, então o nome dele é Schlösser. Mas como eu tive pouco contato com esse avô, eu mesmo, durante um tempo, eu tinha dúvidas a respeito de como pronunciar esse nome. E foi um alemão que me disse que é assim mesmo, porque eu achava que, por exemplo, é Schlösser mesmo. Fora isso, é isso aí, né? E fala assim, querido, tem uma trajetória super longa e assim, uma trajetória incrível na área do desenho. Me fala um pouquinho como é que era o Eduardo Schlösser criança. Só foi que me elogiar que eu já errei. Isso. Como é que era a tua família? Assim, como é que foi que esse mosquito, diríamos assim, das artes te picou? Bom, foi o seguinte, é curioso isso. Durante um tempo, eu residi ali, acho que foi em 1968, nós fomos morar na casa de uma alemã que era amiga do meu avô. Onde isso? E ela em Cumbica, em Guarulhos, ali na região de Cumbica, perto do onde hoje é o aeroporto, né? Tinha uma base aérea de Cumbica, como chamavam, sim, né? Sim. Então ela tinha uma casa ali, ela era casada com um italiano, eu não lembro, não tenho memória desse italiano, da dona Bárbara, eu tenho, mas do marido dela não, mas ele via uma série de revistas da Disney, a Topolino, né, que era a revista do Mickey. E eu fiquei fascinado com aquilo, né? Mas a minha vontade, a primeira lembrança que eu tenho de querer desenhar é porque antes de entrar para um colégio propriamente dito, eu fui alfabetizado pelo meu pai. E eles também me colocaram numa espécie de aulinha que uma mulher de um oficial dava dentro da base aérea, e a filha dela estava desenhando um Pateta, aquele personagem da Disney. Claro. E eu fiquei assim, eu lembro de ver, né, que, cara, isso tá perfeito. E não foi assim uma coisa consciente. Eu quero fazer isso. Eu quero desenhar. Não foi? E a partir daí eu tentava reproduzir o Batman, o Super-Homem, Cisco Kid, o Zorro, aquele da Disney, National Kid, nos cadernos. E começou assim, e eu tive pleno incentivo da minha mãe e do meu pai. Ninguém disse, isso aí é como diria um tio meu alguns anos mais tarde, o que você vai fazer da vida, garoto? Quero ser desenhista. Essa é a profissão de vagabundo. Meus pais, felizmente, nunca pensaram dessa maneira. Sempre me incentivaram. Começou assim. Tá, lembras assim das primeiras revistas que tu compraste? Olha, a primeira revista que eu ganhei, de quadrinhos foi a Mônica, aquela, acho que foi em 1970. Foi o primeiro gibi, né? Mas durante todo aquele período, quando nós fomos morar no Centro Velho de São Paulo, havia muitas bancas por ali, embora eu não tivesse dinheiro, mas eu folheava, eu comprava as revistas da Ebal, Batman, Super-Homem, Capitão América. Depois eu fui conhecer o Tintin, aí eu já chamo de Tantan, né? Foi quando eu conheci um outro tipo de quadrinho, né? Mas o que me pegou na veia, o que me fez ter vontade de desenhar foi o Will Eisner com o Spirit. Sim, quando eu vi, eu falei, cara, se eu conseguir 1% da emoção que esse cara consegue passar através do desenho e do estilo de história que ele contava com apenas 7 páginas, eu já vou estar muito satisfeito. Entendi, dá pra notar... O embrião foi isso aí. Sim, dá pra notar um pouco até no, em vários desenhos teus, nos, na, nas cenas de ação, tem uma pegada bem Will Eisner, também os queixos quadrados de muitos personagens que tu fazes, e também essa, esse gosto pela musculatura, né? É, na verdade, o Will Eisner, ele foi uma influência muito forte, mas o que me fez essa parte visual, ela se deu quando eu descobri o Richard Corben, primeiro na revista Cripta, que a RGE lançou aqui, RGE, que era o equivalente da Creepy e Eerie, que era lançado nos Estados Unidos. Isso, de terror. Quando eu descobri aquilo, e posteriormente o trabalho, o personagem mais famoso dele, o Dan, que era publicado na Heavy Metal, falei, puxa, é mais ou menos por aí. Eu sempre tive, assim, um gosto pelo fisiculturismo, e não tenho como fugir disso. Então, indubitavelmente, quase todos os personagens que eu desenho, eles são, assim, marombados. Mas não exatamente aquela musculatura de super-herói. Sim, tá? Sim. Há uma diferença, por incrível que pareça, há uma diferença. A musculatura que eu coloco, eu acredito que ela esteja mais dentro do real. Ah, entendi. Onde é que tu achas que tem essa fronteira entre a musculatura real e o não? Ou seja, em que se diferencia? Por que a musculatura que tu desenhas, onde que ela fica mais real? É exatamente, acho que na proporção, porque um fisiculturista, ele já é um indivíduo muito grande, tá? Sim. Você pode ver, às vezes o cara tem um ombro enorme, uma perna muito grande, ela tá ali. Já o super-herói, ele me parece que ele é todo definido. É difícil explicar isso, cara, mas se você for pegar, por exemplo, um desenho do Capitão América da década de 70, desenhada pelo John Buscema, por exemplo, diferente de do físico do Arnold Schwarzenegger, entende? Entendi. Tem alguma coisa a ver com serem mais, na vida real, mais atarracados, diríamos assim, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Tá. E fala assim, moraste um tempo também na chamada Boca do Lixo paulistana, né? Eu acho que seria lá na década de 90. Obviamente foi provavelmente a indústria, né? Onde a indústria de cinema no Brasil, né? Foram feitos tantos filmes de vários gêneros, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que era só filme com apelo erótico, mas também teve suspense, muito policial, faroeste e tudo mais. Mas fala, a gente obviamente vendo os teus desenhos, dá pra perceber que tu gostas muito de filmes. Fala um pouquinho como é que foi morar lá. Acho que quando moraste na boca do lixo, acho que já tava na sua finaleira, né? Eu sei que em 1970, eu lembro que foi 1970 por causa da Copa do Mundo. Ah, eu achava que tinha morado lá só na década de 90. Não. Saímos então, de Guarulhos e fomos ali para a rua Guaianazes, né? Fomos ali para a rua Guaianazes e depois mudamos da rua Guaianazes, passamos um ano em Pirituba, depois voltamos para morar na rua Aurora. Então, de 70 a 74, nós moramos na Boca do Lixo. Boca do Lixo, já era Cracolândia. Ah, e ainda não tava nesse apogeu, né? Isso que a gente vê, aqueles zumbis caminhando ali pela... Sim, apogeu entre aspas. Da cidade ali, já não era assim ainda na década de 90, né? Então, é incrível, meu pai conseguiu voltar pro mesmo lugar, cara, é inacreditável. Aí uma coisa muito curiosa que você falou em relação a filme é que eu sempre fui fascinado por cinema. O centro de São Paulo, na primeira metade da década de 70, eu só posso falar dessa primeira metade, porque foi o tempo que eu vivi lá, tudo que era filme eu ia assistir. Quase toda aquela série do Planeta dos Macacos, você pegava um cine ali perto, Cine República, Você assistia 3 filmes a um preço bem módico, né? Então, todos esses filmes, O Planeta dos Macacos, Faroeste, Western Spaghetti, aqueles do Sergio Leone, claro. filmes italianos com Hércules, Maciço, claro. Sansão, esse tipo de coisa. Os filmes mexicanos da Pelmex, com aquele santo, aqueles lutadores mascarados. Sim, sim, os lutadores, aqueles luta libre, né, que eles chamavam. Exatamente. E o santo, eu assisti, acho que uns 5 filmes do santo, era tudo contra Drácula, Frankenstein, Lobisomem, era uma mistureba. Tinha também o Mil Máscaras, né, que era outro lutador mexicano. Exato. E eu tinha um amigo, um judeu, e nós colecionávamos aqueles cartazes de filme, porque você, andando ali pela Rua do Triunfo, chegava lá e dizia, moço, tem aqueles cartazes de filme aí, e os caras davam cartaz de tudo que era filme, eu não tinha nem onde colocar aquilo. É, né? Mesmo? É, tem aqueles filmes, Magnum 44, pô, quando lançaram o Magnum 44, passou ali no Cine Ipiranga. Do Clint Eastwood, dirigido pelo Ted Post, e com escrito pelo John Milius, até, por sinal. Não, eu acho que o Magnum 44, ele ainda foi com aquele, um diretor polêmico, né, que foi que lançou esse tipo de filme. O primeiro é o Don Siegel, que dirigiu, e o segundo Magnum, o primeiro é Perseguidor Implacável, Dirty Harry, né, o segundo é do Ted Post, mas continua. Agora, uma coisa interessante, o assunto aqui não é exatamente cinema, né? Sim, mas eu acho que tudo, essa evolução, a gente perde muita coisa interessante agora no Blu-ray. Agora eu nem sei se tem Blu-ray, o cara já assina canal pela TV a cabo, canal de Netflix. Pra ver a gigantesca seleção de quase 50 títulos. Exato, então você vê, né? Por exemplo, o que era fascinante nos LPs? As artes, os encartes. E o que era interessante nos cartazes de cinema? Eram as frases de impacto. Eu lembro bem que o Perseguidor Implacável, Dirty Harry, havia um slogan assim: essa é a história de dois assassinos, o do distintivo Harry. Então, exatamente, The One Wearing a Badge. E até Hemlock, o Eastwood, ele fez um personagem. Que, eu não lembro que título deram aqui, mas era o filme era Hemlock. Então dizia, se você qual quiser, é o nome do filme? O nome do filme era Hemlock. Era o nome do personagem. Eu não lembro o primeiro nome. Era mais um dos filmes. Era uma espécie de Dirty Harry com outro nome, né? Mas aí eles tinham aquela frase impactante que dizia, se você quiser matar alguém, contrate um assassino, mas se você quiser se vingar, contrate Hemlock. Ou seja, é uma pena que estas coisas tenham se perdido, né? Porque hoje não se elaboram mais cartazes com frases de efeito. Investe, né, também murais, né, para filmes. Fala um pouquinho desse trabalho aí que eu, obviamente, cresci indo para cinemas e não tinham só os cartazes, tinham pinturas também, né, que tamanho assim, equivalente, sei lá, 10 cartazes, dependendo do cinema. Eu me lembro, passando na frente do cinema, onde estavam exibindo o Franco Atirador, e eu me lembro pintado por um artista local, gigantesca, assim, a silhueta do Robert De Niro com a arma. Fala um pouco desse teu trabalho fazendo pinturas para filmes de carga erótica fortíssima. Exatamente. Eu pensava, rapaz, você sabe que a vida de desenhista, eu acho que foi o Arnaldo Jabor certa vez que disse numa entrevista que quem gosta de arte é milionário, artista gosta de dinheiro. Então, está sempre procurando uma forma de sobreviver através da arte, é um negócio meio complicado. Eu pensava que esses caras que pintavam esses cartazes imensos que a gente via de Operação Dragão, Bruce Lee, eu era moleque, eu via aquilo tudo, sim. E eu ficava pensando, cara, o cara deve ganhar a maior grana fazendo isso. Ledo engano. Eu conheci um senhor que fazia as pinturas pro Cine Ipiranga e pro Marabá, e pro Cine Comodoro, ele fazia... que eram os três maiores cinemas ali do centro de São Paulo, né? Que era o Marabá, o Cine Ipiranga e o Comodoro. Foi no Comodoro que eu consegui assistir Ben-Hur e os Dez Mandamentos. Eu ainda assisti isso em tela grande. Ainda assisti isso em tela grande. Então, e eu pensei, pô, o cara deve ganhar grana, mas não, cara, o cara sobrevivia muito mal e porcamente, mas fazia um trabalho primoroso, mas eu tentava, depois que eu cheguei e voltei na década de 90, eu tentei um contato assim, mas não consegui não, até que um senhor, ele alugou ali numa das galerias ali do Paissandu, da Praça do Paissandu, ele reformou um cinema pornô lá e ele queria chamar a atenção, botando umas mulheres sensuais, de 2-3 metros de altura, mas era na galeria que dava acesso ao cinema, naquelas paredes caiadas. Entendi, que tinha lá, né? Entendi. E foi um trabalho complicado, rapaz, porque é o seguinte, eu tinha que... era difícil, eu sempre primei pela perfeição. A maioria das pinturas que eu via, que os caras faziam, era tudo uma porcaria, cara. A mulher toda torta lá. Sim. Eu queria fazer aquilo. Não importa quanto o cara estivesse me pagando. Aquilo tinha que ficar bem feito, né? Uhum. E eu pegava tinta suvinil com pigmento. Então eu tinha que criar a cor da pele, misturando um pouquinho de amarelo, um pouquinho de laranja, para aproximar o máximo que eu pudesse da coloração de pele. Claro, eu cheguei a fazer umas 5-6. E um detalhe curioso é que um dos acessos para a galeria, ela ficava numa rua, que agora eu não vou lembrar o nome, né? Você entrava, por exemplo, por essa rua, tinha um cinema, você podia sair por um outro corredor que já dava saída na Praça do Paissandu. Mas essa primeira rua, eu tinha que pintar uma mulher bem ali na frente, e era onde o meu pai, um cara assim, bastante conservador, passava, né? E eu ficava tentando, pô, tomara que ele não... E era exatamente no horário que ele saía do ministério, passava por aí, falei, pô, se ele me vir aqui nessa escada pintando isso, eu vou ter um problema, até porque ele vai perguntar por quanto eu tô fazendo esse trabalho, e o valor era muito baixo. E sim, meu pai quis que eu... trabalhar. Por exemplo, uma vez tivemos uma discussão porque eu peguei uma história erótica para fazer de 10 páginas e o cara me pagou R$100. Uhum. Né? Ele não gostou. Não se trabalha por R$100, cara. Você tem que valorizar teu trabalho. Claro. Mas claro, eu sempre quis ter o meu dinheiro para fazer as minhas coisas, não importa quanto estivessem pagando, né? Certo. A questão de pintar em cinema foi isso só. Tá, pulando então já para os anos 90, começo dos anos 90 ali, como é que o teu personagem mais famoso, esse Zé Gatão, como é que ele surgiu assim? Ah, Zé Gatão, ele é fruto de uma depressão, a bem da verdade. Porque veja só, quando eu saí de Brasília, eu tive um relacionamento com uma garota lá que acabou não dando certo. Ok. Tá? Agora, ela quis sair, eu não. Aí tudo bem, mas eu dei espaço, não quer ficar comigo, tranquilo. Só que eu não absorvi aquilo muito bem, aquilo ainda me perseguiu durante um tempo, né? Então, claro. Quando eu cheguei em São Paulo, em 91, foi numa época assim onde estava muito frio. Eu encontrava algum consolo indo na Pinacoteca do Estado, que ficava ali na Praça da Luz. Aquilo era uma maravilha naquela época, Marco, porque... todo o século XIX, a entrada era gratuita, e todo o século XIX, e o maior acervo do Almeida Júnior, para mim o maior pintor brasileiro, ele estava ali, para você, só para você. O local não era frequentado, vivia as moscas, sabe? Mas era um local assim muito aprazível, e aquilo serviu de lenitivo para mim. Então, quando eu estava perto do Dia dos Namorados, eu estava assim muito deprimido, eu falei, pô, eu vou desabafar fazendo uma história em quadrinho. Né? Que legal. E aí a história teria esse nome, Dia dos Namorados. Só que quando eu fiz uma página, era com personagens meio iconizados, assim, no estilo do Tintim. Só que não funcionou, cara. Ficaram uma porcaria aquilo. Eu fiquei tão irritado que eu rasguei a página. Mas eu, não conformado, falei, eu vou tentar de novo. Só que aí eu quis fazer com personagens antropomorfos, né? E aí eu ressuscitei a figura de um gato que eu tinha feito para uma estampa de camiseta em 88, 89, em Brasília, né? E aí surgiu o Zé Gatão. Ou seja, a história de um cara que leva um fora da menina no dia que vai pedir em casamento, no Dia dos Namorados. E aí ele acaba ainda brigando com um cachorro, mas devido ao seu péssimo estado de espírito, ele apanha e fica lá caído no chão. Mas era para ser só essa história, só um desabafo. Uhum. Aí eu vi algumas possibilidades e criei algumas outras, né? Então, o primeiro álbum que você citou, A Cidade do Medo, eu comecei a pesquisar um pouco mais, a ir mais fundo na narrativa. Mas lembrando uma coisa, Marco, eu nunca pensei em viver de quadrinhos. Tanto que não vivo, mas eu não tinha isso como meta, como a maioria das pessoas. Ah, eu quero desenhar mangá, eu quero desenhar o Wolverine. Tem muito, conheço muito cara assim que tem essa ambição. Não era o meu caso. O meu caso não, era pintar quadros e expor em galerias, ir para a Europa. Sim, sim, sim. Era esse sim, tipo sim. de coisa. Ou seja, e esses por incrível livros... que pareça, um mercado muito mais difícil. Assim, mas me diz assim, e esses livros, né, de anatomia, né, tem muita gente que, como é que eu vou dizer assim, teve, o pessoal que não sabe, muita gente teve o Eduardo Schlosser como um professor à distância, diríamos assim, comprando, adquirindo livros, teus que ensinam como fazer heróis, como desenhar anatomia, cenas de ação, movimentação, como é que surgiu essa oportunidade? Foi o seguinte, o Franco de Rosa, o editor, na época, editor da Ópera Gráfica... Ópera Gráfica, ele, né? Ópera Gráfica. Uhum. A Ópera Gráfica lançou um material muito bacana, riquíssimo, resgatando personagens antigos como Fantasma, Recruta sim, Zero, sim, eu sei, tudo eu sei, em álbuns... Alguns grandes e tal. Luxuosos, e ele teve essa ideia, né? Falou, olha, eu te dou carta branca para você fazer um álbum de anatomia, né? E eu, é engraçado que o meu álbum de anatomia, eu quis torná-lo assim bem prático. Primeiro, que eu já fiz os personagens um tanto mais musculosos do que normalmente você via num livro do Jaime Cortez, por exemplo, né? Uhum. E para que serve esse músculo? E aí eu exemplifico, ou seja com exercício físico, ou com o cara carregando uma mala, ou subindo uma claro. Escada, teve essa abordagem diferente, assim. Sim, mas explicando, tipo assim, como cada músculo fica ressaltado dependendo da ação que ele está fazendo, correto? Exatamente, uhum, exatamente. Uhum, né? Uhum. A coisa deu tão certo que aí ele recomendou um de anatomia feminina e outro de animais. Né? Uhum. Depois que a Ópera Gráfica passou, a editora Criativo resolveu dar continuidade a este projeto e aí eu fiz três álbuns mais. Ainda tem mais dois inéditos que ainda não foram lançados. Inéditos. Ah, tá. Ainda tem dois inéditos. Tá. É um de criaturas fantásticas. Uhum, uhum, tipo dragão, sereias sim, sim, sim. e. Tipo seres mitológicos, assim. Uhum. Mitológico, homens de quatro braços. Então, como você sim. criar anatomia para um cara que tem quatro braços? Pensado, aí ele vai ter que ter dois trapézios, quatro deltoides, dois peitorais, né? Eu tive que criar uma anatomia para isso. Porque se você for ver aquele personagem do Mortal Kombat, por exemplo. Aham. Uhum. O Goro não justifica como ele consegue movimentar o braço para frente, porque ele não tem um outro músculo peitoral embaixo. Sim, né? Sim. Então eu tenho a minha visão da coisa, isso ainda vai sair. Ficou muito bacana, esse é um dos livros que eu mais me orgulho de ter feito. Pena que ainda não... E tá para sair? Tá com data para sair ou ainda não? Não tem data pelo seguinte, a gente vive um momento meio complicado no Brasil. Uhum, uhum. E as editoras estão assim sem dinheiro, então eu acredito direto, que ele uhum. esteja segurando para um momento perfeito. Propício. Perfeito. Né? Deixa eu pular aqui para 2018, vai. Tá? Seu trabalho, né, quando foi lançado, o trabalho a gente entrevistou, acho que faz... Né, esse programa tem uns 4 anos, acho que no primeiro ano eu tive a honra de entrevistar o Rubens Lucchetti, né, que escreveu, nossa, quando se pensa em literatura pop, né, só capas de revistas, só livros de bolso, né, eu me lembro que se comprava em rodoviária direto, quer dizer, ele fez vários, escreveu roteiros também, Sete Vampiras, escreveu, obviamente, do Ivan Cardoso, escreveu também, foi parceiraço do Zé do Caixão, do José Mujica Marins. Fala um pouquinho como é que aconteceu esse projeto, né, do A Vida e os Amores de Edgar Allan Poe. Ele escreveu o roteiro e tu fizeste as ilustrações. Fala um pouco disso, por favor. O mesmo editor, o Franco de Rosa, ele me procurou. Eu não fui, acho que ele me falou diretamente, agora não estou bem lembrado, mas eu não fui a primeira opção, né? Isso já tinha passado, acho que pela mão do Mozart Couto, uhum. é, do Rubens Cordeiro, segundo que ele me falou, mas eu não sei qual a razão, não continuou com eles. Ele falou, olha, o Edgar Allan Poe vai completar 200 anos de... Aí eu não sou ruim de matemática, eu não sei se era 200 anos de morto ou de nascido. Eu acredito que tenha sido de nascido, né? Nascido, é... E a gente quer homenagear fazendo uma história em quadrinho com a vida... A biografia dele, diríamos assim. A biografia dele em quadrinhos, né? Sim. Aí falou-se uma importância em dinheiro, para começar, e como eu sou fã de carteirinha do Poe, eu topei na hora, né? Claro. Só que aquele negócio, eu comecei fazendo por minha própria conta e risco, né? Ele me passou o roteiro do Luchetti. Uhum. E ali eu vi o seguinte, o Luchetti escreve um roteiro primoroso, mas quando você vai fazer aquilo em quadrinho, a coisa já... Quem desenha sabe que a história precisa de uns momentos de para respirar, né? Então, existiam assim, muitas informações para ser colocada numa única página. Então, eu perguntei ao Franco, olha, eu não vou mexer no texto, não vou tirar uma vírgula, mas eu preciso, às vezes, uma página, eu vou precisar pelo menos de 2 a 3 de desenho. Aí falou, não, pode fazer à vontade. Então, o roteiro original dele... Fizeste um espaçamento, tu que bolaches isso, então, de texto e não direto um texto desenho, fica intercalando assim, né? Não, é uma narrativa em quadrinho mesmo, tanto que há momentos de silêncio ali que a história não tinha. Entendi. Entendeu? Por esse motivo, a história acabou ficando muito maior do que era para ser originalmente, né? Uhum. Só que é o seguinte, quando eu cheguei na página 15, mais ou menos, eu perguntei, falei, e aí o dinheiro? Ah, não sei, porque o editor, a editora que estava interessada mudou o departamento, não sei o quê, eu vou tentar outra coisa. E esse dinheiro acabou que nunca chegou, né? Aí eu tive que interromper, faz 6 anos, quer dizer, a história foi cansativa de fazer, ela foi complicada, eu me entreguei ao máximo, não é fácil fazer uma página de quadrinho, mas ela levou 6 anos porque eu tive que interromper, teve momentos em que a história ficou parada 6 meses, porque eu tinha que pegar outros trabalhos que me pagassem claro, o aluguel. Claro. Foi por esse motivo. E ainda mais uma história, a história de vida, né, do Edgar Allan Poe, que é completamente cheia de altos e baixos, e às vezes até parece ficcional, né? Exatamente. Você chegou a ler esse álbum? Sim. Não, pois é, aí você vê como era difícil você dar alma para aquilo. Eu falei, não, isso não pode sair um desenho pasteurizado, não pode ser um desenho burocrático, ele tem que ter alma, ele tem que ter um tipo de sombreamento, um tratamento dos materiais a serem usados assim, diferenciado. Tá? Não pode ter aquele traço... O Luchetti sempre teve muito orgulho de trabalhar com Nico Rosso, né? Uhum. Eu sou um desenhista totalmente diverso daquilo. Ele segue uma linha bem acadêmica, bem clássica. A minha já é um pouco... Como é que eu diria? Ela é um pouco alternativa, mais underground, né? Tem muito tem esse lado acadêmico na tua obra, mas eu acho que é como se fosse um acadêmico estilizado. Exatamente, é isso, né? É isso. Então, Ou seja, é expressionista, mas tem ali, tem o Edgar Allan Poe ali, mas acho que aquele tom, aquele meio tom, ele tinha que ter esse estilo barroco, né? Perfeito. Aí um material que eu tive... Não, fala, tô ouvindo. Não, eu tive muito orgulho de trabalhar. Quando finalmente ficou pronto, quando cheguei para a última página, eu pensei, bom, agora eu já posso morrer, né? Já está pronto o livro. Porque foi muito difícil fazê-lo. Né? Entendi. E depois, a luta foi para publicar, porque eu pensei, eu juro que eu pensei. Eu sou um cara muito iludido com o mercado de quadrinhos, Marco. Uhum. Eu fico pensando, uma hora a coisa vai dar resultado. E eu pensei, pô, o Luchetti é um sujeito que tem muitos seguidores, tem muitos admiradores. Claro, e Edgar Allan Poe é um cara cultuadíssimo. Esse livro vai fazer sucesso, né? Uhum. E, no entanto, saiu com um belo capricho, um livro capa dura, coisa e tal. Sim. Mas sem nenhum alarde. Acho que basicamente, a publicidade foi basicamente feita nas redes sociais. É, exatamente. A editora, ela fez o que precisava ser feito. né? Teve canais no YouTube. Agora tem aquele negócio, cara, a gente não paga jabá, sabe? Então, sites muito populares, eles nem sequer mencionaram, né? Eu não sei. Antigamente, você sabe, existe uma frase que um certo desenhista aí, que eu não quero citar nome, não vou dar cartaz para ele, cita, e a frase não é dele, já é de outra pessoa, mas ele usa, mas com muita propriedade. Ele diz, olha, nem todo inimigo do paranoico é invisível. E depois de um tempo eu comecei a notar que eu sou propositadamente omitido nesse meio quadrinhos. Não, claro. A gente já falou, a gente conversou até, eu tenho que te perguntar até, porque a gente está bem próximo do final, aqui já do livro Bicho que Chegou à Feira, mas eu só quero, só completando, obviamente, que tem a ver com as panelinhas, vou chamar assim, panelinhas barra patrulhas. Né? Eles vão negar que isso existe. Mas, claro, mas é óbvio. Mas existe. E só ignora e chama de paranoico que é muito cara de pau. Né? Agora em 2019, querido, né? Me fala desse álbum em quadrinhos, né? O Bicho que Chegou à Feira. Eu conheço um pouquinho do trabalho do Muniz Sodré. Né? Eu sei que o roteiro é do Marcelo Oliveira Lima e tem arte tua e de outros. Fala um pouquinho desse trabalho do Bicho que Chegou à Feira. Bom, o Bicho que Chegou à Feira, quem me propôs foi um dos desenhistas, que para mim é um dos melhores de todos os tempos, chamado Alan Alex. E conta também com outro desenhista genial são essas injustiças, um cara que já produziu bastante e pouca gente conhece, senão o pessoal do gueto, chamado Alex Genaro. Os outros dois que contribuíram, que acho que é a Nahara... E o Caruto, eu não vou lembrar, né? O nome da garota, né? Se um dia se ela escutar essa matéria, que ela me desculpe, eu não lembro agora. Nahara Nascimento. E o outro é o Hugo Canuto, né? Que parece que esse aí faz literatura de cordel. Há um momento na história em que alguém recita uma poesia de cordel e esse momento é desenhado por esse... O Muniz é baiano, né? Gravura, tal. O Muniz é baiano, né? Exato. E aí o Alan Alex falou, cara, a gente está num projeto aí e... Como eu não tenho condições de desenhar sozinho, eu convidei alguns parceiros. E você está dentro aí. Quanto pagam? Pagaram um valor bem, bem legal. Sim. E aí eu fiz, né? Cada um fez um capítulo, porque é curioso esse livro, porque o protagonista da história, o Antão, ele tem uns momentos chave dentro da história. Então, cada momento desse reflete um estado de espírito, por assim dizer, né? Então, cada capítulo é desenhado por um desenhista diferente. Obviamente, todo mundo obedecendo aos model sheets criados pelo próprio Alan Alex, né? Então, vai reconhecer os mesmos personagens nos traços distintos dos outros artistas. Claro. Cada um no seu estilo, né? Eu fiz três capítulos da obra. Então, deixa eu só perguntando assim, é como se fossem as várias facetas psicológico-emocionais do mesmo personagem, né? Exatamente, é porque é um cara que tem vergonha de ser negro, ele passa pó de arroz no rosto para parecer que é branco, branco, sabe? Sim, sim. Até que ele é obrigado a, no decorrer da história, ele vai para um terreiro de macumba lá, fuma umas maconhas, tem umas visões. Então, cada momento assim, vai um desenhista lá e faz até o camarada se abraçar suas origens, assim, né? a luta pela na injustiça lá. E social, tá, claro, né? claro. Entendi, perfeito. Querida, me diz uma coisa, como é que as pessoas que estão, entre aspas, te conhecendo, né, agora, como é que elas podem saber mais do seu trabalho? Fala um pouquinho assim, agora é o momento jabá gratuito, mas fala como é que as pessoas podem saber, ter algum lugar assim, vamos dizer, na internet, que a pessoa possa ir lá, ter uma compilação, concentra trabalhos teus, fica à vontade. Eu sou um cara um tanto... tem uma palavra para isso que agora me fugiu aqui, cara. A gente quer falar bonito e dá nisso. Assim, eu sou um tanto resistente a essa questão demorou muito tempo para eu ter abrir uma página no Facebook. Aí me convenceram a fazer. Sim. E eu acabei que eu gostei, eu tenho boa comunicação ali. Alguém disse, poxa, você deveria ter um blog para poder falar sobre arte. Isso. E eu falei, poxa, cara, eu não levo muito jeito para isso, eu sou um cara muito introspectivo, né, para poder falar da minha vida pessoal. Mas esse blog acabou virando uma espécie de diário, né? Eu acabei me abrindo, para quem disse que não gosta de se abrir, eu acabei me abrindo até demais. Minha biografia ali. Então, em 2010, eu criei esse blog. Se alguém tiver interesse, eu acho que é aonde melhor podem me conhecer tanto o meu trabalho quanto a minha pessoa. Soletra, né? Soletra o teu sobrenome. Então, o primeiro nome, obviamente, Eduardo, não é italiano, Eduardo, é Eduardo e o sobrenome. Não, é Eduardo mesmo. Isso. Tá, Eduardo Schlosser, Schlosser. Tá, então aqui, ó. Então, gente, S de Samantha, C de Cláudio, H de Homem, L de Luiz, O de Osvaldo, E de Eduardo, 2 S de Samantha, E de Eduardo, R de Rui. Schlosser. Exatamente. Tá. Colocou esse nome aí, vai aparecer o meu blog, aparece a página do Facebook. Então tá. Né? Querido, eu quero te agradecer pelo teu tempo, por tua paciência, e é sempre um prazer falar contigo, né? A gente já tem a oportunidade de conversar em off, mas com todo respeito, assim, admiro muito teu trabalho, te acho uma pessoa, não vou ficar puxando muito o saco aqui, senão vai parecer até que daí sim tá rolando o jabá, ou então, eu sei. Mas não tá. Então, eu quero te agradecer, tá? Pela tua paciência e pela tua atenção falando com a gente, tá bom? E eu é que agradeço a oportunidade de ir. E o papo foi legal, cara. Eu me senti à vontade. Eu falei, vou ficar meio nervoso, vou gaguejar, mas foi um bate-papo assim de botequim, no bom sentido, tá? Muito sem bom, trago, eu agradeço sem demais. Trago. Sem bebida. Botequim sem bebida. Tá. Então, querido, um abraço, tá? Obrigado, Eduardo. Obrigado, um abraço a você e a todos os outros aí da rádio e ao pessoal que está ouvindo. Abração, querido. Tchau. Tchau. Marco Antônio. E aí, querida? Boa, cara. Bom, boa. Eu gosto muito de história em quadrinhos. Pois viu? É, eu sei. A gente já conversou muito sobre isso. Mas, querido, mas aquele papo assim, né, cara? Tá pra nós. Não é purismo, mas o cara tem que pegar a revista. É. Né? Sabe? Por favor, tu ir numa banca é completamente diferente do que descobrir trabalhos numa tela de computador. É verdade. Eu não quero parecer que eu estou em 1914, mas sabe que a relação é diferente do compra da revistinha. Eu quero sabe? Papel. Eu pois quero é, papel. Por favor. Mas então, vamos para a nossa garimpagem? Vamos embora. Tá, então começando nos anos 50 para variar, gente. Vamos lá então, anos 50. Too many sighs, too many teardrops, I'm telling you, too many women can break your heart in two. First I fell for Nancy, then I fell for Sue, Jane got me romancing, so did Mary Lou. Every night out flirting with a turtle dove, I was so darn busy, I had no time for love. Too many women, too many lies, too many kisses, too many sighs, too many teardrops, I'm telling you, too many women can break your heart in two. I was fond of Flora, Peggy was a peach, so was her friend Nora, so I called on each. Sally got me signed near the stars above, I was so darn busy, I had no time for love. Too many women, too many lies, too many kisses, too many sighs, too many teardrops, I'm telling you, many women can break your heart in two. Had a crush on Carrie, Sarah was so keen. Almost thought I'd marry till I met Christine. Yes, I had too many gals I'm thinking of. I was so darn busy, I had no time for love. Too many women, too many lies, too many kisses, too many sighs, too many teardrops. I'm telling you, too many women can break your heart in two. Essa é lá do fundo do baú, hein, Marco Antônio? Põe no fundo do baú disso aí. Esse baú é profundo mesmo. A gente ouviu os Ames Brothers. A de Antônio, outro A de Antônio, M de Maria, E de Eduardo, S de Samantha. O nome da canção, Too Many Women, ou seja, o cara tá reclamando, tem mulher demais, né, pra ele escolher. Então, pode notar que o João, neste momento, ele não sei porquê, mas dessa vez ele entendeu o inglês, não, ele não me perguntou. Não tem interesse. Não, exato. Por quê? Porque, obviamente, traduzindo o título, não iria... Te não comprometer. Dar um tiro na minha própria perna. Não ia te comprometer. Claro, exatamente. Então nem se interessa daí, é brincadeira como, sei lá, mas tudo bem. Gente, essa canção é de 1951, esse grupo é um quarteto vocal de irmãos da cidade de Walden, em Massachusetts, todos uma família de judeus da Ucrânia. Os nomes, então, Joseph Urich, né, U-R-I-C-K, ele nasceu em 1921, faleceu em 2007, do coração. O Jean Urich nasceu em 23 e morreu em 1997, de câncer. Vic Urich nasceu em 25 e faleceu em 78, num acidente de carro. E o Ed Urich, que depois mudou o nome para Ed Ames, e está vivo com 92 anos. Por sinal, o Ed Ames... A gente até outra vez, quando eu citei esse grupo, eu me lembro que até tu ficaste até bem surpreso, porque ele é que faz o Mingo, que é aquele o Cherokee parceiro. Sim. De aventuras do Fess Parker, sim, do seriado Daniel Boone, né? Ou seja, aquela situação, né, de precisavam de um ator que parecesse indígena, em vez de irem atrás de alguém indígena, pegaram um judeu ucraniano para interpretar. Mas seriado Daniel Boone, nossa, eu cresci, né, passava nos sábados, né, tem gerações e gerações de brasileiros aí que viram muito. Pois é, esse grupo aí, eles tiveram um certo sucesso nos anos 50. Quem deu alta força para eles até foi o Ed Sullivan, aquele mega apresentador americano, né? Quando eles se apresentaram no Ed Sullivan Show, daí a carreira deles decolou e eles tiveram um sucesso assim de 48 até o meio dos anos 50. Eles duraram, na verdade, até 63, mas com o maior sucesso deles foi na década de 50. A gente vai ouvir um trechinho, se não for abuso, da canção. Vamos lá. Isso. Agora outra coisa, né? Fala, querido. Aquela touca do Daniel Boone parece o cabelo do Trump. Vamos lá, Rogério. Mas não é laranja. Não. Yes, and then it's no, you say you'll stay, and then you go, you're undecided now. So what are you gonna do? First you say you do, and then you don't. And then you say you will, and then you won't. You're undecided now. So what are you gonna do? Now you wanna play. Essa é mais bonitinha. Essa canção aí, o nome é Undecided, também de 51, ou seja, indecisa. Ele tá basicamente confrontando a moça, dizendo, pô, o que tu vai fazer com a tua vida, que tu não se decide. Essa canção até que foi a que fez sucesso, mais sucesso da carreira deles, Undecided já tinha até tido êxito na voz da Ella Fitzgerald, do Guy Lombardo e do Ray Anthony and His Orchestra, orquestra do Ray Anthony. Esse grupo, os Ames Brothers, podem ser ouvidos em filmes como A Flor do Pântano, que no original era Tammy and the Bachelor, que é um filme com a Debbie Reynolds, né, a mãe da grande Kelly Fisher, e que ela faz par, por sinal, com Leslie Nielsen, antes de ficar de cabelo branco e virar um ator de comédias engraçadíssimas. E também tem um filme que se passa em 1956, mas foi filmado na década de 80, daquelas comédias eróticas juvenis, que é uma pessoa muito boa, mas o título no Brasil de uma apelação enorme, que no em inglês era Mischief, e no Brasil era a Primeira Transa de Jonathan. Então tem muita gente assim que pensa, pô, mas que baixaria deve ser esse filme, e o pior que filme é um filme bem classudo sobre rito de passagem nos anos 50. E daí, obviamente, tem na trilha sonora Ames Brothers. Então, acho que a gente pode ir para os anos 60, querido, por favor. Vamos embora. Tá, vamos lá. I've been so blue since you went away. Alone at night, I live in misery. Everybody's got a girl, everyone but me. Your ruby lips haunt me all the time. You made a vow that you were only mine. I was blind, but now at last I see. I'll spend my whole life loving you. When your love has gone and left you sad and blue, then you'll return and maybe then you'll see. Everybody let you down, everyone but me. Everybody let you down. Antônio, isso é música índio, viu? É, na verdade, assim, o arranjo eu não acho parecido, mas a voz me lembra um pouquinho, por favor, por favor, é um cara que tu adora, eu também adoro, lembra um pouquinho Johnny Rivers cantando Secret Agent Man. Não, lembra bastante. Tá, tudo bem, não tô tão louco então, o nome desse grupo, gente, The Astronauts, ou seja, os astronautas, né? O nome da canção Everyone But Me, ou seja, tá todo mundo feliz, todo mundo se divertindo, menos eu. Acho que é a história da minha vida. Canção de 63, né? Isso, ri bastante, isso mesmo. Isso. Pra eu de madrugada acordar uma porta de suor, gritando, para de rir, para de rir. É o João Alckmin. Isso. Tá. O grupo The Astronauts, eles receberam um apelido como o melhor grupo de surf music do centro-oeste americano. Eu não entendi muito o que isso quer dizer. Seria mais ou menos como dizer, né? Sei lá, o melhor casaco de pele vendido, sei lá, no Nordeste brasileiro, quer dizer, né? Não tem muita referência, né? Mas tudo bem, eles são de Boulder, no Colorado. Eu vou te contar uma coisa, tudo que é desgraça nos Estados Unidos de Stephen King começa em Boulder, no Colorado. Quando fui lá, eu fui conhecer essa maldita cidade, é uma merda. Pois é, mas eles tiveram um certo sucesso no começo dos anos 60, né? E só que muitos dos críticos chamavam eles de basicamente imitadores dos Beach Boys. Eu acho até que eles têm uma personalidade bacaninha. Eu também. Pois é, eles tiveram um sucesso mediano, a que a gente tocou em Everyone But Me não fez sucesso, mas depois eles tiveram um sucesso mediano na virada de 64 para 65, né? Que a gente ouviu agora de 63, uma questão chamada Little Speedy Gonzales, ou seja, o ligeiro. ligeirinho aquele, é, né? É verdade, eu conheço. O ligeirinho, o ratinho mexicano, aquele engraçadíssimo com um sombreiro maior que o corpo. Sim. Pois é, não, a gente fala, não vamos confundir com uma canção que fez muito sucesso em 61, que era chamada apenas Speedy Gonzales, né? Que, por sinal, até foi cantada originalmente e composta pelo ator David Hess, né? Também, no caso, ele usou o nome David Dante, e o David Hess até fez aquele clássico Aniversário Macabro, né? O Last House on the Left, e a canção não é essa que a gente vai ouvir, não a Little Speedy Gonzales, não o pequeno ligeirinho, mas a só ligeirinho Speedy Gonzales, que foi escrita antes, lançada cerca de 3 anos antes da que a gente vai ouvir, foi regravada pelo Pat Boone, pela Charo, com a Salson Orchestra, que eu adoro, Pepino de Capri em italiano também, e pelo Johnny Dorelli também em italiano. Então vamos ouvir essa de 64-65, Little Speedy Gonzales, por favor. Running down the street, a kissing every girl near me. You just can't catch those flying feet. Well, look out! It's little Speedy Gonzales. Yeah, little Speedy Gonzales. Well, he's a legend at 21, and everybody knows what he's doing. Arriba. Pois é, esse grupo The Astronauts, ele durou de 62 a 68, depois, no final da década de 80, por obviamente razões de caça-níquel, assim, eles se juntaram em 89 e fizeram alguns shows. Mas então esse grupo aí que a gente ouviu, The Astronauts, então a gente pode passar, por favor, pulando para os anos 70. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Oh, I know that she has made a fool of him. Like girls have done so many nights before, time and time again. But he's so strange, I know why. But somebody has to cry. No dancers when they get home. Antônio. Yeah, pois é, apesar de eu não estar aqui sacudido, ganha-pão, enquanto ouço essa canção, e acho que o João e o João não vai reconhecer, claro, mas o Rogério Alcântara também deve estar aí em cima da mesa, pulando, essa canção ela fala que é para não dançar, no dancing, né? Ou seja, proibida a dança. É uma canção de 76, 70, da virada de 76 para 77, o nome do cantor grande, o grande Elvis Costello. Essa canção não fez sucesso algum, deve ser por exatamente pro cara ficar falando, né, para não dançar. E daí, um dos maiores hits dele foi na virada de 78 para 79, uma canção chamada Accidents Will Happen, ou seja, não é acidentes podem acontecer, acidentes irão acontecer. A gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Falar um pouco do Elvis Costello, o nome dele de batismo, Declan Patrick McManus, ou seja, ele não, o nome era, ele escolheu Elvis Costello, Elvis obviamente, porque ele é grande fã do Elvis Presley, e o Costello, por parte de pai, os bisavôs dele, paternos, eram de origem italiana. No caso, ele foi criado, ele nasceu em 1954, em agosto, fim de agosto, se não me engano, e nasceu em Londres, foi criado em Liverpool, e está vivo, graças a Deus. E é um dos primeiros nomes, assim, britânicos associados com o movimento punk. Depois ele fez a virada, aquela pro pós-punk, pro New Wave, e hoje em dia até ele teve, a partir do meio dos anos 90, a carreira dele ressurgiu, porque daí ele fez parcerias maravilhosas com o grande Burt Bacharach, também, né, dueto com Tony Bennett, e por sinal, ele até é casado, se eu não me engano, acho que é uns 17 anos, com a belíssima Diana Krall, né, desde 2003. Ele é casado com ela, 17 anos. O The Police, mega fã dele. O Roy Orbison, mega fã também. O Depeche Mode e o David Letterman ajudou muito na carreira, divulgando no programa os trabalhos do Elvis Costello, nos programas de talk show do David Letterman. Que eu posso dizer? Ele também fez tour junto de músicos como Chuck Berry, também com Leonard Cohen, com o grupo The Clash e, como eu falei, Burt Bacharach. Ele é mega fã do Vila Sesame Street, e até participou de episódio da série maravilhosa. Eu acho que a gente poderia ir para a canção dele, acho que é 79. Eu só não entendo como é que a Crow casou com ele, viu? Uma coisa é certa, até porque a partir dos anos 90 ele começou a faturar bem, mas até lá ele era um cara mais ou menos quebrado. Então uma coisa a gente pode dizer, né? Ela não é interesseira, correto? Não, e é feio que é um desgraçado. pois é. Ele disse em várias entrevistas que uma das razões principais de ele, desde pequeno, gostar de música é porque o pai dele era trompetista de uma big band na Inglaterra. Tá. Então, a gente ouviu aí Accidents Will Happen, da virada de 78 para 79, e a gente ouviu na íntegra No Dancing, da virada de 76 para 77. Vamos para os anos 80, por favor? Vambora. Quase com a Showtime, a máquina do som. Marco Antônio Santos Freitas. Pois é, a gente ouviu aí, a gente tá na década de 80, né? O nome do grupo Ultravox, a canção Mine for Life, ou seja, minha pro resto da vida. Canção de 82, como eles tiveram muito sucesso, como esse grupo teve muito sucesso na Alemanha e na Áustria, eles fizeram bem uma canção em 80, chamada Viena, que é a canção deles até hoje, provavelmente a de maior sucesso. Essa banda britânica de pós-punk, new wave, esse pré-tecno aí, com eles também chamam de synth-pop, né? Ou seja, um pop com muito sintetizador, né? Eles no começo até da carreira, foram produzidos pela equipe alemã responsável por muita coisa daquele grupo alemão Kraftwerk. Então eles têm uma pegada bem parecida, assim, né? um clima, um tom mais pesado, mas com muito, esse tom muito sombrio, muito gótico, com bastante teclado. O nome da banda originalmente era Tiger Lily, e daí entre 80 e 86 eles tiveram 7 discos na lista dos top 10, dos discos na lista dos 10 mais, e 17 compactos, tudo isso, 17 compactos na lista dos 40 compactos mais populares do Reino Unido. O vocalista, até John Fox, saiu bem no começo, Amanda, e foi substituído pelo Mid-Year. O Mid-Year, até quando você pensa normalmente na banda Ultravox, você pensa no Mid-Year. De 2002. Desculpa, 2008 até 2013, eles fizeram uma tour pelo mundo com o Simple Minds, mas há 3 anos eles anunciaram que não vão voltar, que não se suportam mais. Eles podem ser ouvidos, esse grupo Ultravox pode ser ouvido nas trilhas de seriados como Doctor Who, Os 13 Porquês e no recente The American Crime Story. Então, é isso, a gente tentou fazer ali um link, no caso... E o trechinho da outra, não vai? E o trechinho da outra? Ah, muito obrigado, é brincadeira, eu não bebo, e a pessoa que me implica, pelo menos nessas horas, ele me ajuda também, para depois puxar o carpete, é claro. Mas vamos lá, querida, Viena, por favor, 1980... Duck. in the picture frame, so mystic and soulful. Meu, isso não é gótico, isso é hiper, mega, super power gótica, não, viu? Pois é, eu queria dizer o seguinte, se você passar que nem eu, de vez em quando, umas crises meio depressivas, assim, ó, e tiver faltando Prozac, e morar acima do térreo, por favor, não ouça Ultravox, né? Porque senão você começa a olhar pela janela, assim, começa a olhar a vista, e já, porque o lance é, realmente, é deprê, ele imagina essa que a gente tocou um trechinho aí, ela é mais, obviamente, bem mais longa, essa Viena aí fez enorme sucesso, no, principalmente na Escócia, Inglaterra, também na nas Irlandas e na Alemanha e Áustria. Ué, mas você quer os primeiros países que você falou, todos eles têm pouca luz, muita chuva, tudo atentado. Tudo a ver, claro. E outra coisa, eu prefiro Kate Bush, viu? Não, realmente, esse aí só me deixa deprê, Kate Bush me deixa assustado, é diferente. E ele me lembra sempre pra eu não, né? Então, começa um ventinho aqui em Porto Alegre, começa um eu já penso Kate Bush, né? Wuthering Heights, né? O vento, e já penso automaticamente no João gargalhando a La Vincent Price no disco Thriller do Michael Jackson. Então quero agradecer o espaço. Então, na segunda a gente vai falar sobre música no World Music. Exatamente. E na terça-feira o Marco de hoje novamente. Um abraço. Outro, gente. Tchau, grande querido. Abraço, tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas, o garimpeiro das músicas. Comigo, Rogério Alcântara. De volta amanhã às 8:00 com o jornal Prime Time. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.